esse teu áudio agora, me veio toda uma imagética na minha cabeça. E eu vou tentar trazer pra ti. Imagina quando você tá começando a conhecer aquele cara, é o primeiro encontro. Aí tu entra na pé dele, ele fica te olhando e tu olha pra ele. É tarde, eu acho que tá uns 34 graus lá fora. Tua pele tá até um pouco meio oleosa. Aí tu fica olhando pra ele e tu sabe que ele não é flor que se cheira. Visual ou plástica? Rola ginástica também? Yoga, gota, boca ardente. Nesse sol 40 graus. Plástico.